嫌いになれないでも十分じゃないいつでも自分のこと一番見えない Aqueles malditos gênios voltaram de novo. Hã? Onde, onde? Ah, então, lá estão os brinquedinhos que arruinaram o FTO. E agora? Que barulho é esse? Olhem só. Faz bastante tempo, não é, guerreiras mágicas? E você está viva! Os poderes dessa velha senhora não podem nem fazer cócegas! Ah! Marine! Marine! O Encontro com Nova. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Finalmente poderei pagar aquelas guerreiras mágicas na mesma moeda. Socorro! Marine! Escudo de vento! Amy! Eu pensei que desta vez ela não conseguisse escapar. Alcyon, então está viva? E nós que pensamos que estivesse morta, de repente ela aparece montada naquela criatura. Ascute, você sabe que tipo de monstro é aquele? Nunca vi. Eu pensei que você conhecesse todos eles. Como esse aí, não. Eu soube que na última guerra, muitas raças novas de criaturas surgiram. Talvez essa seja uma delas. Acho que não. Esse tipo de monstro é muito diferente. Não parece ser de Zephyr. Fique com a Marine. Sim. Por que está nos atacando, Alcyon? A guerra já acabou! Acabou? Nada acabou por enquanto. Eu nunca vou esquecer a humilhação que me fizeram passar. Eu nunca vou esquecer os maus tratos que recebi daquele que servi tão lealmente. Jamais perdoarei. Ora, ora, e essa agora? Por que aquele gênio de Zephyr e aquela mulher espalhafatosa estão brigando? Ah, eu sei lá. Você não acha mulheres violentas como aquela muito atraentes? Você ainda um bebê já bancando gostosão, hein? Eu posso ser um bebê, mas eu já sei muito bem do que eu gosto, tá bom, Giel? Ah, espertinho, qual é que é, hein? O que você está pensando? A propósito. Bem que eu andei ouvindo uma voz feminina vindo daquele robô. Hã? Voz de mulher? E que idade tinha? E tem certeza? Será que era o meu tipo? Eu sei lá se era o seu tipo, Zaz. Eu só ouvi a voz. Eu não vi o rosto dela, nem sei como ela era. Eu espero que seja bonita. Sabe, eu sempre tive uma queda por garotas de cabelos curtos. E se ela for mais baixa do que eu, aí sim, seria perfeito. Vai ser difícil achar uma mulher mais baixa do que você, amigo. E se ela for de Zephyr, vai ser difícil dizer a idade dela só dando uma olhada. Ela pode parecer ser mais nova do que você e mesmo assim ter 300 anos. Vejamos. Agora que mencionou, Zephyr é controlada pela força do pensamento. E se alguém com esses poderes quiser, pode até disfarçar sua idade. O Lantis me disse isso. Lantis. Águia. Zephyr. Uma terra mantida em ordem por aqueles com a força superior do pensamento. Uma terra repleta de paz. Para mim, nunca passou de uma terra de faz de conta. Eu sempre soube que existia, mas sempre me pareceu boa demais para ser verdade. Então, eu nunca levei muito a sério. A minha missão é dominar o controle do sistema de sustentação desse mundo. Para ser sincero, eu nunca gostei muito dessa ideia de invasão, mas decidi não contestar e seguir as suas ordens. Portanto, a minha vida está em suas mãos. Geo. Particularmente, eu prefiro o Águia pilotando seu FTO do que sentado aqui comandando. Só você pode dirigir esse equipamento com tanta precisão. O Águia e seu robô branco. Meu sonho sempre foi me alistar a bordo de uma nave como a NSX para me tornar seu mecânico. Portanto, eu não tenho do que reclamar. Os reparos do FTO estão prontos? Zephyr se curvará diante de nós. Poderá ser totalmente destruída muito em breve. Afaga, Caldina, Ascot, todos eles estão refugiados no castelo. Alcyon, eu sei que não gosta da gente pelo que aconteceu na última guerra quando tivemos que nos confrontar, mas desta vez não poderia pelo menos ficar dentro do castelo. Caldina me contou que a principal estrutura do castelo é o poder da vontade e que ele foi construído por todos aqueles com esse poder. Fique, por favor, e ajude todos os outros a fortificar o nosso castelo. Alcyon, Por favor, Alcyon. Por favor, Alcyon. A destruição é inevitável. Por que insistem em lutar? Essa voz... O núcleo de Zephyr já não existe. Consequentemente, o fim está próximo. Essa voz é do meu sonho. Breve. Muito breve, tudo estará liquidado. E todo o arbítrio será meu. Como vai, Lucy? Quem é você? Eu sou nova. Eu nasci pura por sua causa. Por minha causa? Isso. Somente por sua causa. Nova! Breve. Muito em breve nos encontraremos, Lucy. Pareceu ser da Alcyon, não. Lucy, alguma coisa errada? Lucy! Qual o problema, Lucy? Você parece que não está bem. Não é nada. Lucy! Vamos embora! Mas isso não é de Zephyr. O que será que isso significa, Guru Clef? Eu não sei. Eu próprio não entendo. Sua energia é diferente. Energia? Como assim, Asgore? Com certeza, aquilo não é de Zephyr. Como pode saber? Porque nesta terra, eu sou uma fadinha muito respeitada pelo poder especial que tenho de sentir qualquer fada ou criatura de Zephyr a mais de um quilômetro. Será alguma espécie nova? O que quer que ele seja, com certeza não é originário de Zephyr. Eu saberia, pois ele teria um cheiro especial. Eu não pedi sua aprovação, Bolota Cortuxa. O que há com você? É bom ficar quieto, pois saiba que você também é um suspeito. Você não é fada, você não é monstro, afinal, que diabo você é? Ai, socorro! Antes me salve! Que brilho sinistro era aquele em torno de Alcyon. Aquela aura era de absoluta maldade. O que poderá ter sido? Você acha mesmo que aquelas meninas foram atrás daquela nave? Eu acho que sim. A Lucy disse que pretendia conversar com o comandante deles. Conversar? Eles são inimigos. Conversar sobre o quê? O que será que passa na cabeça daquelas meninas? Você sentiu aquela aura? Aquela aura do mal? Senti. E deu para identificá-la? Não. Eu tentei, mas não consegui. Nem com os mesmos poderes de Zagar você pôde. Nem assim conseguiu identificar. Clef. Você ensinou tanto ao Zagar como a mim todos os nossos poderes. Porém, a minha magia não chega nem perto da dele. Você está me superestimando. Está enganado. Sua mágica é tão poderosa quanto a dele, com a vantagem de dominar a arte das espadas melhor do que ninguém. Aqui em Zephyr, você foi o único que soube dominar tanto a magia como as técnicas da espada. Quem iria imaginar que fosse embora daqui? Se o núcleo de Zephyr não tivesse morrido, eu jamais teria que ter voltado. Quer dizer que está aqui sob ordens do planeta Altozan? É o Águia. Com o FTO. Olhem só! Mas não está atacando! Pode ser uma armadilha. Eu sei disso. Eu duvido que ele vai escutar o que eu tenho para dizer. Mas enquanto eu não ouvir a resposta, eu não vou tomar nenhuma decisão. Eu não vou lutar. Tem razão. Eu não vou lutar com ninguém enquanto não souber o porquê desta batalha. Correr o risco é inaceitável. Assim será melhor para que não haja nenhum tipo de arrependimento. Eles são tão diferentes do meu FTO. Gel. Sim, senhor. A análise está pronta? Águia, isso é fantástico! Sai daí! Eu não acredito! Eles não são robôs! Eles estão vivos! Vivos? Me larga! Não existem componentes mecânicos! Não sei como funcionam, mas são uma forma de vida. Vivos. Como podem seres tão gigantescos serem vivos? Lantes me disse. Meninas, já tinha me esquecido. Sendo de Zephyr, elas podem ser qualquer coisa. Olá, o meu nome é Lucy. Meu nome é Marine. E o meu nome é Anne. Eu entendi. Você disse que está no comando desse esquadrão de ataque? Isso mesmo. Eu tenho uma pergunta a fazer. E qual é? Zephyr é uma terra pacífica. Para que a invasão? E por que você quer saber isso? Eu quero entender as razões para você tomar uma decisão dessas. Eu não lutarei contra uma causa que eu desconheço. Portanto, responda! É uma pergunta muito interessante. E, ao mesmo tempo, muito séria. e gostaríamos de ter uma resposta. Muito bem, mas antes, quais são as suas intenções com relação a Zephyr? Protegê-la. Até que Zephyr tenha pelo menos um novo pilar, não é? Muito bem. Ainda há muito o que resolver até que surja um novo pilar. Resolver o quê? Zephyr pertence a seus cidadãos. Eles é que devem decidir o seu próprio futuro. O que você pretende? O que seu planeta pretende fazer com Zephyr? Pretendemos controlar o núcleo de sustentação dele. Núcleo de sustentação? O núcleo de Zephyr é onipotente. Nada é impossível com essa força de pensamento e de vontade. E Altozan quer esse poder. Isso é errado. O núcleo não é onipotente. Analisando bem, vocês e nós de Altozan não somos propriamente inimigos. Nossa intenção é dominar esse poder como vocês. Altozan tomará conta do sistema de sustentação de Zephyr. 獅子舞のようなものが現れて攻撃を仕掛けてきた。マジックナイトレイアース、マジックナイトとファーレンのアスカ、絶対見てね。